E eu recebo no estúdio agora para falar, né, sobre educação de jovens e adultos. Está comigo aqui o Sidney Melquides, ele que é diretor do CEBEJA Orides Balotin Guerra, aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Também está comigo aqui a Michele Vivi, ela que é secretária. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre as matrículas, né, no CEBEJA aqui em Foz do Iguaçu, porque agora, já semana que vem, né, será aberto aí um novo período para quem quer concluir os seus estudos para fazer essa matrícula? Isso, nós vamos iniciar o período de matrícula lá no CEBEJA, do dia 2 do 7 até o dia 14 do 7, as matrículas estarão abertas para as pessoas que necessitam regularizar a sua vida escolar, né, os adultos. As matrículas para o ensino fundamental, as pessoas devem ter 15 anos, né? E para o ensino médio, 18 anos, a gente está recebendo essas pessoas para fazer matrícula. Vamos falar até um pouquinho do CEBEJA, né? Contar um pouco de como funciona o CEBEJA aqui em Foz do Iguaçu. Primeiramente, é uma instalação que funciona de forma gratuita, é um serviço gratuito. Como é que funciona o CEBEJA? Totalmente gratuito. A escola é pública, né? O CEBEJA já existe desde 1986. Começou com o ensino fundamental, depois de 92 o médio, e tem atendido toda a população de Foz do Iguaçu desde então. E fica aqui no centro da cidade, né? No centro, bem no meio do centro da cidade. Fica na rua Naipi 237, ao lado do Colégio Monsenhor Guilherme. Portanto, bem acessível, inclusive com relação a transporte coletivo, né, para quem vem dos Sim, bairros. Sim, bastante. Não é complicado chegar ali. E vamos lá, né? Estão abertas aí, então, matrículas para quem precisa concluir ensino médio e também para quem tem outras séries por fazer, né? Vamos explicar até um pouquinho sobre isso. Como é que funciona o programa do CEBEJA? É um ensino assim, como aquele que a gente acompanha nas escolas, ali que tem a separação por séries, por matérias? Como é que funciona até para a pessoa ir regularizando sua situação? Isso, lá no CEBEJA a organização é diferente, né? Nós temos o individual, que a gente utiliza mais para os alunos que têm aproveitamento, que seria a pessoa que concluiu ali a quinta série, a sexta série, então nós vamos aproveitar a série dele concluída e ele consegue concluir o ensino fundamental ou o ensino médio de uma forma mais ágil, né? Mais rápida. E a organização coletiva, que é aquelas pessoas que não concluíram nenhuma série. Então, ele tem que fazer o ensino fundamental completo ou tem que fazer o ensino médio completo também. Aí demora um tempinho a mais, mas nunca mais que 2 anos se a pessoa consegue ir para a escola todos os dias, né? Se a pessoa não tem muita pressa para regularizar a situação escolar dele, tem menos dias disponíveis, a gente também tem essa organização. O aluno pode ir de 2 dias, 3 dias, de acordo com a sua pressa para concluir os estudos. E aí, como é que precisa fazer até para demonstrar a escolaridade? Tem que levar algum histórico ali, alguma prova que é feita? Como é que funciona isso? Então, a gente precisa da documentação escolar anterior desse aluno. Caso ele não tenha, ele precisa procurar daí o município, que seria referente à primeira quarta série, a antiga primeira quarta série, agora primeiro ou quinto ano. Aí é de responsabilidade do município. Tem as escolas municipais, tem praticamente um em cada região que ficou responsável. Ele pode fazer essa prova nessa escola, que seria uma classificação, ou frequentar essa escola e depois vir para o CEBEJA. E nós temos aqui em Foz do Iguaçu bastante casos aí de pessoas que, por exemplo, passaram grande parte da vida no Paraguai, estudaram ali no Paraguai. Como é que funciona até esse processo de validação dessa escolaridade? O estudo do Paraguai, ele é validado ali na própria escola, né? Mas ele frequenta, é válido, todo o Mercosul, ele é matriculado diretamente. Caso tenha alunos assim fora do Mercosul, né, de outros países, aí sim precisa de uma validação, precisa de uma tradução, né? E ele pode procurar um núcleo de educação. Eles vão dar toda a orientação para que esse aluno também volte a estudar. E o estrangeiro que não tem, né, documentação escolar, a escola consegue classificar. Apenas o estrangeiro, o CEBEJA, consegue fazer essa prova de classificação. É o caso que, hoje em dia, nós temos alguns estrangeiros estudando lá, sírios, árabes, né, argentinos, paraguaios, que não tinham a documentação escolar e que iniciaram a matrícula deles através da prova de classificação. Pois é, e na questão aí do sexto ao nono ano, né, que para esse processo de regularização, né, ali no CEBEJA, existe uma idade mínima exigida, né, a pessoa tem que estar acima daquilo que se espera que, digamos, fosse a idade correta, como é que funciona? Isso, a idade mínima para entrar lá no CEBEJA são 15 anos completos, né? É, para o ensino fundamental, do sexto ao nono ano. E depois para o ensino médio, 18 anos. A gente só recebe no ensino médio com 18 anos. E aproximadamente quantas pessoas vocês atendem até hoje em dia ali no CEBEJA? Estamos com 1.400 matrículas atualmente, né? E recebendo mais, mas ainda cabem umas 600, 800 vagas para esse próximo semestre, tranquilo. Portanto, não há, digamos assim, necessidade de correria e tudo de fila, digamos assim? Ou esse ano ele está um pouco diferente, a gente está com um prazo mais curto de matrícula, né? Por conta de organização da própria Secretaria da Educação, de demanda, né? Então, a gente está com esse período mais curto esse ano. E como tem sempre... Todo dia tem aluno concluindo, aluno iniciando, porque ele é nesse sistema flexível, por disciplina, né, a nossa organização. O aluno pode ir em mais horários, então, consequentemente, ele vai terminar mais matérias, né? E agora, nesse final de semestre, praticamente terminou o nosso ano. Aí começa tudo de novo. Então, todo dia tem matrícula, mas a nossa grande procura de matrícula é janeiro e agora é julho. E será então esse período agora, dia 2, né, começa o período de matrícula e serão 2 semanas mais ou menos? 2 semanas. O aluno pode procurar, ou ex-alunos, né, que nós temos também bastante aluno que por algum motivo particular deixou de estudar, pode retornar, que aquelas disciplinas que ele concluiu ainda são válidas, disciplinas que ele eliminou pelo Enem, também a gente aproveita, porque a forma é por disciplina. E quem fez o INSEJA também o ano passado, que teve muita procura do INSEJA, né? Que é do governo federal, também a gente aproveita essas disciplinas, então é uma possibilidade do aluno concluir. E né? O Enem até 2016, né? Enem até 2016. Aí depois, a partir do ano passado, começou a valer o INSEJA. Então, lá o CEBEJA é uma escola diferente que a gente consegue aproveitar várias modalidades, né? Enseja, Enem, séries concluídas na escola regular. Então, para cada aluno, a gente faz uma análise individual. Então, as pessoas levando a documentação lá, a gente vai fazer essa análise e tentar matricular ele no segmento correto para que ele consiga concluir o mais breve possível. E nós não temos um grande número de vagas, mas sendo nossos alunos faltando, por exemplo, uma disciplina, em determinada época do ano a gente também tem a disponibilidade do exame online, né, para regularizar também a vida de alguns alunos, mas isso para quando falta uma única disciplina e as vagas também são bem poucas. Horário de atendimento até para quem quer informações, para quem quer fazer inscrições, como é que funciona? O horário de atendimento na secretaria é das 8 às 11 da manhã. Retornamos a 1h30 às 5 da tarde e 18h30 às 21h. Pode procurar a secretaria ou estiver passando pelo centro. Muitos trabalhadores que atuam ali pelo centro da cidade também fica bem próximo, né? Pode levar a sua documentação, verificar a situação, né? E convidar todos que participem, que incentive alguém a voltar a estudar, né? Nós estamos de portas abertas. Lembrando que as pessoas que trabalham aqui pelo centro ou bairros próximos, que vão acabar saindo do trabalho e indo para a escola, a gente serve janta lá para eles às 18h30 horas, então podem ficar tranquilos, podem sair direto do trabalho e ir para a escola para poder estudar no turno da noite. Algum telefone também para informações que a Sim. pessoa queira obter? É, a gente atende no telefone 3572-7776. Vou repetir aqui o número, é o 3572-7776. Conversei aqui com o Sidney Melquides e também com a Michelle Vivi, eles que são, né, do CEBEJA Orides Balotim Guerra, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que funciona, né, ao lado do Colégio Monsenhor Guilherme, aqui no centro. Muito obrigado aí aos dois pela participação e esclarecimentos à população aqui da RCI. Também gostaríamos de agradecer a oportunidade que vocês deram ao CEBEJA para nós divulgarmos as matrículas e também mandar um abraço lá para os nossos alunos, professores e funcionários. Isso, eu agradeço o convite, muito obrigada. E é um trabalho assim social que a rádio tem feito, né? Nesse sentido de incentivar o retorno, a volta aos estudos, e consequentemente vai melhorar também a vida desse aluno profissionalmente, né? Quando ele consegue retomar, agradeço o convite. Obrigada.